Fé pra todos vocês, um dia cê vai pagar tudo que cê já fez. Só porque eu faço trap e eles falam que é bossa. Fazer rap pra eles é coisa de formar. Mano, foi mal se falei que cê não quis ouvir. É que não sei guardar segredo e nunca consegui. Os cara fala qualquer merda e cê vai aplaudir. Só porque ele tá no topo e fala de conquista. Masoquista, cês amam ver humilhação. Mas cê não, nunca me ajudou a estender uma mão. Você só sabe falar top e fazer trocadilho. E fala que o rap do Brasa já tá esquisito. Clichê, cês nunca sabem o que fazer. Eu já podia tá ganhando só por falar com você. Se teu rapper favorito manda você comer merda, cê nem pensa duas vezes, porque sabe que é ordem. Veja bem, nunca fui pensando no dinheiro. Sempre fiz porque eu quis, não passou melhor. Sem pensar em ficar em primeiro lá no top 10. Mano, todos eles hoje beijam os meus pés. Até quando? Quanto tempo, mano? Fãs de rap são plateia de briga e tem MC gostando. Tô gozando na boca de quem falou de mim. Eles falam besteira, mas tão de boca cheia. É nova estreia, tô na miséria. Eu falo de Versace, mas eu só ando de chinelo. Enquanto eles querem saber quem virou mais velho, eu só quero rima sem consulta no Aurélio. Não fala que cê não sabe, não vi. Cê quer chamar atenção, mano, tem melhor fã. Hoje eu dou um trampo, mano, cê ri. Por dentro sei que cê bate tempo. Não fala que cê não sabe, não vi. Cê quer chamar atenção, mano, tem melhor fã. Hoje eu dou um trampo, mano, cê ri. Por dentro sei que cê bate tempo. Não fala que cê não sabe, não vi. Cê quer chamar atenção, mano, tem melhor fã. Hoje eu dou um trampo, mano, cê ri. Por dentro sei que cê bate tempo. Não fala que cê não sabe, não vi. Cê quer chamar atenção, mano, tem melhor fã. Hoje eu dou um